Panorama Agrícola para 18 de março de 2014, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, 18 de março de 2014, nós estamos abrindo para você, nosso amigo ouvinte, o Panorama Agrícola. Eu sou o Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Márcio Peixe. Nas gravações hoje, o Eduardo Maia. E aprendi desde criança a honrar a... O ditado desta terça-feira é: sapo que salta, água que falta. Você confere no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica para aumentar a sua produtividade. MDA Reconstrução, vem aí uma estação meteorológica em Barra do Sul. Ouça também informações sobre nova cultivar de trigo para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E isenção de ICMS para alimentos da merenda escolar. Ligue e participe do Panorama Agrícola 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe o Panorama Agrícola na internet, no site da Ipagre, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. Para aumentar a sua competitividade, baseie seus processos em sistemas de produção sustentáveis, que sejam economicamente viáveis, com uso de tecnologias de baixo custo, de menor dependência externa e que sejam socialmente justos e com um mínimo de impacto ambiental. Confira a entrevista de hoje. Nos últimos anos, a Ipagre-Serã instalou dezenas de estações meteorológicas no estado, em função de um projeto em parceria com MDA. A próxima estação meteorológica a ser instalada é a de Balneário Barra do Sul, no litoral norte. Quem fala mais sobre esse assunto aqui no Panorama Agrícola é o engenheiro agrônomo Onévio Antônio Zabotti, que é gerente regional da Ipagre em Joinville. E graças ao MDA Reconstrução, em razão das ocorrências de cheias e intempéries de 2008, que destruiu muita área agrícola, desde aqui da Grande Florianópolis, a Médio Vale do Itajaí, Foz e Litoral Norte. Então foram instaladas 30 estações nessa região, e essa aí de Barra do Sul, ela vem justamente dentro desse horizonte de que cada município tenha uma estação que possa fornecer informações de clima, ali especialmente a área da pesca. Barra do Sul é conhecido como uma área de pesca e vai haver informações ali para o setor pesqueiro sobre a questão de previsão do tempo, especialmente na parte de mar ali, que traz séria consequência quando as pessoas não estão devidamente orientadas nessa questão da pesca artesanal na costa, né? Zabotti, quando deve ser inaugurada essa estação meteorológica em Barra do Sul? Nesse momento a prefeitura está fazendo a parte de instalar, preparando a base para a instalação dos equipamentos. O Ciran, o Edson Silva e o Hamilton Vieira já estão com os equipamentos prontos. Então eu acredito que no mais tardar, eu acredito na segunda quinzena de março ou começo de abril, com certeza nós estaremos incorporando essa estação, né, à rede que a Ipagre já tem, e com isso aumentando o volume de informações, né, e principalmente cobrindo territórios que hoje estavam até o momento a descoberto, né. Só desse projeto MDA Reconstrução são 30 estações? São 30 estações desde aqui da Grande Florianópolis, que foram instaladas até o Baixo Vale Médio do Itajaí e o litoral norte catarinense, justamente para dar suporte à área agrícola, né. Então é um fato que traz mais segurança ao nosso produtor. Os agentes de crédito também podem, em caso de ocorrência, eles têm base de informações para efeito de seguro para o agro, enfim, né? E também para a prevenção de algumas doenças. Por exemplo, o caso da brusônia do arroz, nós podemos ter informações de temperatura, de precipitação. E também na bananicultura, que é muito forte no litoral norte catarinense, o caso da cigatoca amarela e cigatoca negra. E, então é um processo que integra, né, a informação climática com a pesquisa e a extensão rural. Né? E o mais importante, as informações ficam disponíveis no portal Depagre. Qualquer agricultor, qualquer setor que necessite da informação pode de hora em hora acessar essas informações que ele vai ali, que ali estarão disponíveis no nosso portal. Né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o engenheiro agrônomo Onévio Antônio Zabotti, gerente regional da Ipagre em Joinville, sobre radar meteorológico que será instalado em Barra do Sul em função do projeto MDA Reconstrução. Você sabia? Você sabia que a Ipagre possui o maior e mais abrangente programa de melhoramento genético de maçãs da América Latina? É hora das notícias. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, a FETRAF Sul, está destacando uma conquista junto ao governo do estado, depois de 4 anos de negociação. É a isenção do ICMS nos gêneros alimentícios para a alimentação escolar. Esse decreto já foi publicado e está em vigor. Agricultores familiares, empreendedores rurais ou suas organizações que possuem a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, e estão enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, são os beneficiados com essa política pública. Pelo decreto do governo do estado, os agricultores vão ficar isentos até o limite de R$ 20 mil por ano por produtor, isenção do ICMS nos gêneros alimentícios para a alimentação escolar. A FETRAF Sul também está negociando com o governo o fim da terceirização da alimentação escolar e que o estado cumpra a lei que visa a compra de 30% da alimentação escolar por gêneros da agricultura familiar. Se esse percentual chegar a 100%, isso vai representar R$ 12 milhões por ano para a agricultura familiar de Santa Catarina. A Embrapa de Passo Fundo, Embrapa Trigo, está lançando uma nova cultivar de trigo no mercado para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a cultivar BRS Parrudo, que teve o seu processo de avaliação e validação realizado em parceria com o escritório da Embrapa Produtos e Mercado. A BRS Parrudo tem arquitetura de planta diferenciada em relação às demais cultivares de trigo que estão disponíveis no mercado. Ela tem colmo resistente, folhas eretas e porte baixo. E a BRS Parrudo apresenta potencial produtivo de 5 mil quilos por hectare e elevado teor de glúten. Pertence à classe comercial melhorador. A BRS Parrudo, ela apresenta ciclo precoce, espigamento em 85 dias e maturação em 135 dias. É resistente à geada na fase vegetativa e ao crestamento. Tem moderada resistência à debulha e à germinação na espiga. Foi aprovada no campo e na indústria. É uma nova, então, cultivar de trigo, a BRS Parrudo, lançada pela Embrapa Trigo de Passo Fundo para os mercados gaúcho e catarinense. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.